Banda Imoral. Vai, vai dar um cu pro negão, vai. Resto de aborto, Satanás. Vai para a puta que pariu, imbecil. Vai a merda, vai. Seu filho de quenga, bicho feio. Vá para os quintos dos infernos. Vai se lascar, vai se fuder, seu infeliz do caralho. Banda Imoral. Satanás, vai para a puta que pariu, imbecil. Vai a merda, vai. Selfie de quenga, bicho feio. Vá para os quintos dos infernos. Vai se lascar, vai se fuder, seu infeliz do caralho. Vai, vai dar o cu pro negão, vai. Resto de aborto, Satanás. Vai para a puta que pariu, imbecil. Vai a merda, vai. Selfie de quenga, bicho feio. Vá para os quintos dos infernos. Vai se lascar, vai se fuder, seu infeliz do caralho.